Caraca, Juni, seu Uno na zero. Santo Cópia, bom dia, o São 3530. Pronto, Cópia. Aracaju, 190, pistão no zero, curva esquerda na PUC Aracaju, controle 1, 19, 35, transponda 5550, então 3530. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, com curva esquerda, saída PUC Aracaju, controle 119,35, transponda 5550. Correto, portão 8, chama pronto. Chora pronto, 3520. Sete Bravo Serra interceptando o localizador. Bravo Serra, torre agora 118 metros. 18 metros. Torre Salvador, boa Papa Romeu Juliette Bravo Serra, ILS, estão no zero. Papa Romeu Juliette Bravo Serra, o ajuste no zero no 1, vento. Variável com do 3 nós, tem livre pouso, pistão 0, check 3. Já tá baixado, travado, haveria possibilidade de cancelar e prosseguir volta no 7, vai para Aerostar. Ok, então chame no externo para o cancelamento, Bravo Serra. Já tá cancelando, se possível. Então cancela os 1-5, base pela direita autorizado, final 1-7, reporte base para final. Baixado, travado, Bravo Serra. Portará na base para final da 1-7. Pela direita, sete para o Serra. Base para final, dona 7, baixar travado, Juliette Bravo Serra. Pouso autorizado, pista 97, variável com 3 nós, o Bravo Serra. Livre, pouso, dona 7, Serra. Bravo Serra, considere só lá os 19, frequência livre. Posição 08 para puxa de treinamento. Autorizado, chama táxi. Agora. Salvador, boa noite, com 7, tem que estar bravo, tá assistindo um barulho. Toma 7, Guarulhos, 360, pronto, copy. Pronto, copy. Autorizado, Guarulhos, no 360, Pesolo 21, pista 10, com curva à direita, saída boa elétrica. Controle 119.35, transponder 5563. Correto, chame pronto para puxa e acionamento. A bordo, alterna Recife, 12h47 de autonomia, pronto para ataque. Zero, livre de táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Pronto, Táxi em frente, via pátio, Índia Alfa, cortará pronto, 3200. Astrólogo 18 no 7, como está a nossa subida, por favor? Arbó Elefa com curva direita. Ok, Arbó Elefa com curva direita. A linhagem decola, pistão 0, variável com 3-9, então 3-5-2-0. Linha decola 3-5-2-0. 3520 aos 30, 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado, boa noite. Bom dia, 2-0, sobe 190, vigilância. Ah, é bom, 271. No 271 para 2 mil pés na via chegada Mari 1011. 1011 até 2 mil, na Mari. Autorizado, chame táxi. 2520, chama agora Recife, 2545, alterna 126, decimal 85. Recife agora 2545, alterna 2853530, boa noite, obrigado. Boa noite. Direita, ponte esfera, reporte pronto fora da colagem. Boa noite, 97. Ponte esfera, reporte pronto, boa noite, 7 a linha e decola, 1-0, variável com 3 nós. 817 aos 42, 1935, boa viagem. 1935, bom dia. Bom dia, controle ao gol no 817, cruza 2000 pés, vai curvar à direita na árvore. Bom dia, no 817, sobe 360, vigilante.